Show 1106, estabilizado no ILS. 1106, continue a aproximação, aguarde pista livre, que negar no 013. Aguarde pista livre no 013, 11. Salvador, o gol 1868, sentido a Bravo, autorização Aracaju. 868, chame 1211, aguardando. Ah, ok, obrigado. O 1170, autorizando decolagem 10, vento no 70 grau 7 nós. Está iniciando decolagem da 10, o 1170. Eu efetuo alguma DLA? O plano que eu tenho aqui é para 0240, está vencido? Vou chegar com a companhia já, está no Gente. Nossa 06, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 70 graus, 06 nós. Livre pouso, pistão no 0, 11. O 1170, decolagem 36, controle 1935, bom voo. 1935, graças. Controle Salvador, o gol 1170. Gol 1170, contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 370, sai da boca. 370, sai da boca, gol 1170. Companhia informou que fez uma DLA para 0342. Se eu tirei, cheguei a conhecer, agora instante. Ok, obrigado. 9-8, possibilidade de voar direto de par. Aguarde coordenação com Recife, com 098. Obrigado, senhor. Tem uma posição que chegou essa DLA, a empresa está me cobrando para saber se vocês receberam. Estou entrando em contato com a sala S, a mesma está efetuando o cheque. Ok, na escuta. Sou 06, frequência livre, estacionar. O 970, Recife, solicita que mantenha a saída. Boa noite, 68, Salvador Aracaju, 230, nível autorizado, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Pucajamo, após Jamo Aracaju. 1935, controle, 5423, o transponder. 26.85, alterna no 25.45. 2685-2545, Baiano, chama para o pushback, acionamento. Chama. Número 70, chama centro Recife, frequência no 26.85, alterna no 25.45. 26.85, 25.45, 970. Solo, gol 1868, pronto para ataque com 137 a bordo, Salvador, 2 horas. Nicão 110. Tu prossegue táxi via parte principal, Engenho Alfa, no plano de espera da 110, torre 1895, QNH 110, 1-2, bom voo. Acho Engenho Alfa, 295, muito obrigado, até a razão. Pelicano 1-0, contato radar acionado 1-3-5-3. Salvador, gol 1868, ponto de espera, pronto. Gol 1868, autorizado a linha decolar 1-0, vento 1-60 graus, 0-69. Linha decolar 1-0, gol 1868. Cão, desça para nível de voo 050. 868 decolou ao 50, controle em 1, 1935, bom voo. 1935, até já. 868. 1868, contato radar na decolagem, tudo para nível de voo 230, sai da PUCA. PUCA 230, 868. Salvador, bom dia, Passaredo 2224, informação Bravo. Passaredo 2224, vou na proa de TAP para chegada a Mari. Desça inicialmente da nível de voo no 30, TNH 012. Afirmativo, vai voar em TAP para 120 com 1000 Passaredo. Passaredo 2224, recebi intercortado do ITAB e desça da nível de voo 120, QNH 1012. Entra em TAP 120 com 1012, Passaredo. Pelicano 10, desça para 2000 pés, autorizado assinado o procedimento LS Extreme, reposto estabilizado no localizador, se possível mantenha a velocidade até duna. Chamando? Ah, 1104, Salvador São José, 160, nível autorizado, decola da 10, primeira curva à direita, saída coral após direto. 1935, controle, 2632, o transponder. Vou direto a Aracaju. Direto a Aracaju. Cono 868, chame o centro Recife, frequência no 26, decimal 85, alterna no 25, decimal 45. Recife 2685, 12547. Salvador, na escuta do Mike Antifox. Mike Antifox, prossiga. Bom dia, senhora. Solicitando autorização de reboque do Finger de número 9 para a posição 1 Romeu, pátio 3. Gente, está autorizado na 09 iniciar. Reboque no través do gate 06. Apenas confirme a matrícula. Mike Antifox, senhora. Gente, está autorizado. Repõe no através do 06. Será feito, obrigado. Comando 130. 5526, está autorizado nesse data nível de voo 080. Ok, agora 080. 0526. Passaredo 2224, segue tráfego 12 horas 14 milhas, vai seguindo como número 2, desça até 3 mil pés inicialmente. 3 mil pés, passaredo 2224. Chame na taxa e hotel para cruzamento 104. Hotel, aqui você tem falado no hotel. Tente, reposte no hotel 104. Passou 04, na hotel chame a torre em 1895. Hotel 1895. Edo 2224, segue tráfego 12 horas, 10 milhas com 1960 de gratidão. Reduz a velocidade para 1.80 nós, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento ILS. Vem, reporte estabilizado no novo ligador. Reportar estabilizado, descendo para 2 mil, passarelo. Série 2526, desça para nível de voo 050. 050, 2526. Era 04, em condições de área de decolagem parada da interseção? Sim, ativo. Tem, então, a linha decola sem parada da interseção, vento 170 graus, 79, 1104. A linha decola sem parada da interseção, 1104. Para 2526, tem condições de voar Serra Vida 366 para o LS Whisky? Afirmativo, vai voar 366, informa que vai descer a curva em aproximadamente 2 milhas vistas de manobra logo à frente, ok? Tente 2526, quando tiver condições, Serra Vida 366 para o LS Whisky, descendo até 4.500 pés, ok? Na H permanece, no 012. 366... 4.500, permanece 1.002, 2.5, 2.5. 04, decolou 03, controle agora em 1, no 935. 935, boa noite. No 0, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 70 graus, 79. Pouso, Pelicano no zero. Decolagem, suba para nível de voo zero, corrigindo, suba para nível de voo 160, autorizado direto coral. Voando direita, direto coral 160, 104. Edo 2224, reduz a velocidade para 1.70 mais. Tráfego agora para o marcador externo com 1.10 de grau de pico. Edo 2224, copiou o controle? Afirmativo, respondeu. Já está mantendo 1.70, vai reduzir mais ainda. Para o 4, quando possível, informa-se a pro ideal para o destino. 237. Passaredo 2224. 2224, chama a torre no 8, decimal 95. Obrigado, bom dia. Para 2526, desça para 250010, autorizado ILS, que é posto estabilizado. Passeio 2224, continua a aproximação, cheque trem, aguarde pista livre. Baixo travado. Alô, Salvador, é o Mike Yank Fox reportando através do meia dúzia. Segue o 43, autorizado. Copiou, prossegue o 43, autorizado. Positivo, Mike Yank Fox copia, grato. Zero no solo 07, libere à direita, táxi via Alfa, chame novamente na táxi Delta para cruzamento da pista no 028. Comprovado, libera à direita, 6170, fala para você. 6170, acena identificação, autorizada a chegada da Mari, desça para nível de voo 050, tem negão no 092. Clicando no zero, taxi via Alfa, chame na Delta. Clicando no zero. Passarelo 2224, autorizado pouso pistão no zero, vento no 80 graus, 7 nós. Livre pouso na 1 no zero, passarelo 2224. A 04 está autorizado direto da esquina. Direto da esquina, 04. Localizador agora 10 milhas para 366, vou 0256. 365. Clicando no zero, autorizando o cruzamento, reporte no hotel, livrando pista. Cruzamento, estou parando no hotel, livrando pista, cruzando. No zero, livrando pista, no hotel. Decano 90, sente, frequência livre. Yank Fox na escuta? Afirmativo, Yank Fox na escuta. Gente, confirma pelo menos o lugar que irá prosseguir? Um Romeu. Gente, é essa próxima aí? 366, não se escuta. 526, reposta no externo. 3170, desça para 2000 pés, autorizado a sinal do procedimento ILS X-Ray, reposta estabilizado no localizador. Aquilo passaria do 2224. 224, ciente, tem uma aeronave finalizando o reboque. Assim que a mesma finalizar, está autorizado o ingresso naquilo, atentando os sinalizadores, passaria do. Ok. Passageiro pode naquilo aqui? Relativo, autorizado ingresso naquilo. Às vezes, atente a sinalizadores, o passageiro. Ok. Solo Salvador, é o Mike Yankee Fox, informando o término do reboque, posição 1 Romeu, pátio 3. Obrigado, boa noite. Boa noite. 2526, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 70 graus, 6 nós, 06 nós. Livre pouso, 02526. A 3520 está autorizado, vai direto em SAP. Desça inicialmente até nível de voo 120, TNH 1012. SAP 1202, Será 2526, no solo, aos 18. Recorrência de efetuar backtrack? Se for possível, afirmativo. Tem autorizado o backtrack, então libere no, na hotel, reposte e pista livre. Backtrack hotel, reportará como livre, com 02526, graças. Deixe frequência livre estacional, Posseira 2526, boa noite. Até daqui a pouco. 3520, desça para nível de voo 050. 050, tá, 3520. Da 3170, chame a torre no 8, decimal 95. 395. 1104, 8 milhas para terminal Ilhéus, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo no 90, chame o condutor Ilhéus, frequência no 20, decimal 1. Ilhéus, 2 Salvador, da 3170, estabilizado. 3170, autorizado, pouso 10, vento 160 graus, 04 nós. Pouso autorizado, 10, da 3170. 31170, solo às 26, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 12, remota 12, então 31170. Alfa, Juliette, remota 12, tá? 3170. Autorizado, turma, desça para 2000 pés, movimento 1012. Autorizado, final do suprimento LR7710, reposto estabilizado. Quando Duna 2000, com 12, poderá estabilizar o Nexo 3, 352. Salvador, boa noite, é o passarido 2228, à frente da informação Charlie, autorização Vitória da Conquista. portaria do 2228, bom dia. Charlie com férias, bicho 1012, agora é Lefa, aguarde fora. 1012 no ajuste, Arbor Elefa, tá aguardando o corte 2228. Passarei 2228, pronto, copy. Passarei 2228, pronto, copy. Vou salvar o meu passarei 2228, pronto, pra copy. Autorizado, conquista nível 180, rota conforme o plano, pista 10, primeira curva direita, Arbor, transição Alefa, 5442, transponda, controle 035. Tipo autorizado. Autorizado, conquista nível. De voo 180, decola da 10, curva direita, perfil da Arbor, Elefa, 5442 é o transponder, 1935 é o controle, 2222. Correto, parte 3, chama push, 2222. Portar na push, 2222. Estabilizado, 3520. A 3520, chama agora a torre 118, decimal 9. 2 check trem pulo autorizado 10, vento 170612. Depois 10, 3520, baixar a trava. 06. Ok, standby copy, 1106.